tudo me lembro. De tudo me lembro. O que o vento leva preso mais e mais. Mais e mais. Além do tempo, além do tempo. Amor e os parceiros não ficam pra trás. Pensamentos e momentos. Pensamentos e momentos. O que o vento leva, a mente é capaz. Além do tempo, além do tempo. E a trajetória, tempo que não volta mais. Quem não se lembra da primeira vez, do que fez ou não fez no mês? Da mina chata ligando outra vez, dos dilemas da vida. Me lembro, com a nitidez, volto no tempo. Quando passava mais lento, seis ainda era pequena. Tarde correndo, travessura na rua, subindo e descendo. Eu, moleque, sem estresse, flashback a vida de uns anos atrás. Épocas serenas, aquelas não voltam mais. O que a mente nos faz, vitórias e derrotas, todas as perdas e ganhos. Quando choramos de quem já se foi, a memória que preservamos. Só eu sei, lugares e esquinas que passei, calçadas, estradas, imagens que permanecem vivas por onde andei. Amizade não se perde, eternamente cultivado. Reconheço de longe os falsos, verdadeiros no peito eu guardo. E na mente, palavras são marcas escritas no tempo, vagam no vento. Sempre me lembro do que eu fui, o que eu vivi, memórias e momentos. De tudo me lembro, pensamentos, momentos. O que o vento leva preso mais e mais. Além do tempo, das memórias que eu tenho. Amor e os parceiros não ficam pra trás. Pensamentos, momentos, me lembro. O que o vento leva, a mente é capaz. Além do tempo, nas memórias que eu tenho. Da trajetória, tempo que não volta mais. Quem não se lembra na vida de cada cena vivida, história sofrida, de cada resposta decisiva, em conta daquele momento de despedida. Das sextas, onde as horas avançam, passam correndo. Na pista lotado, clima fervendo. Sou alto no talo, parceiro, madruga, sereno de rolé. A Ju e seus personagens, verdade, bruto e covarde. Vivendo na esquina, jogada surdina, toda mostra vontade. Fase a fase, o homem avança a cada passo. Na terra, no espaço, as frases de Gandhi. Sabedoria que eu guardo pra posteridade. O que não se apaga, prefiro não guardar mágoa, não trago comigo lembranças que não valem nada. O beijo sem fim, tudo que você foi pra mim aqui. Reflete o que eu já percorri e aprendi, na busca importante pra prosseguir. As palavras, minha parte nessa passagem. O vento não leva, a mente grava pra eternidade. Eternidade.